A melhor rádio da internet, tocando o que você gosta de ouvir e curta o melhor da música, feita pra você. Onda da Manhã. É a sua Onda da Manhã. Alô amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Você acaba de ficar sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. É assim? É bom estar consigo. Fazemos uma rádio aberta, sem segredos, para você. As nossas saudações para Arganil, Góis, Lausanne, Ceia, Gouveia, Coimbra, Pena, Cova, Aveiro, Costa Nova e Tondela. E Oliveira do Hospital, está claro. Tudo gente linda, tudo gente boa. Se agarra à Onda da Manhã. Neste sol brilhante, a primavera está aí. E a nossa onda, dando-lhe o aquecimento e o movimento. A Boa Nova é uma rádio sem fronteiras a transmitir para todo o mundo. Saudação musical que se impõe, sempre na hora e sempre ao seu gosto. Yeah.

segunda da manhã. Aqui nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Agarre o seu dia por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento nesta manhã magnífica, com muito sol, algum calor, pois esse veio para ficar. Um grande abraço para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá e Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. Onde quer que se encontre o imigrante, a Boa Nova e a Onda da Manhã está com ela, dando-lhe o movimento e agarrando a manhã por dentro. Hoje vamos dedicar a Onda da Manhã ao Festival da Canção da RTP. Iremos apresentar os 5 finalistas. E neste sábado vamos ver, destes 5 finalistas, qual vai ser o representante de Portugal na Eurovisão, que se vai realizar no dia 10 de maio em Copenhaga. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, atenção à reportagem, pois fomos esmiuçar o que é que aconteceu o sábado passado. Que vem ao sol do vinho as flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos, que ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria, que a festa dura até ser fria. Não importa só a sombra, camarotes ou barreiras, toreamos sombra a ombro as esferas. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano. Só nos podem causar danos espera. Entram guizos, chocas e capotes e mentiras pretas. Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e dixotes, porque tudo mais são. Papagaio voa, abandonou, de quem me esqueci. Nunca mais tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te despolhei e depois do amor, e depois de nós, o adeus. Boa noite, em direto do Convento do Beato, para apresentar a semifinal do Festival da Canção, convosco, Silvio Alberto e José Carlos Malato. Boa noite! Olá! Muito boa noite! Que emoção! Que emoção! E que público maravilhoso aqui no Convento do Beato. Boa noite a si, aí em casa. Seja bem-vindo à RTP, bem-vindo à semifinal do Festival da Canção 2014. E bem-vindos também a este magnífico Convento do Beato em Lisboa, de onde vamos apresentar as 10 canções concorrentes ao Festival da Canção deste ano. E este ano estou cá! Estás cá, finalmente, Malato. É também justamente isso que tenho para te dizer. Bem-vindo ao Festival da Canção. Muito obrigado. Vai ser uma honra apresentar Muito este obrigado. Ano contigo. Tu que já querias há tanto tempo fazer parte deste programa. Eu sou um fervoroso adepto do festival. Gostamos de juntar-nos amigos para ver o festival. Olha, e sabes que mais? Há 50 anos que andamos nisto. Andamos nisto há 50 anos com muito prazer, tal como tu que fizeste Exatamente. Anos ontem. 50, nem mais nem menos. Em 1964 foi o ano em que eu nasci. E foi também o ano em que António Calvário subiu ao palco do Festival da Canção para cantar Oração. E muito se cantou desde então, muito se escreveu, muita coisa se disse e alguma coisa se mitificou sobre o Festival da Canção, na minha opinião. É verdade, um festival que nunca deixou de despertar grandes paixões. O festival ajudou a criar carreiras, revelou novos escritores e também novos compositores, formou intérpretes, criou clubes de fãs, foi por vezes apontado a dedo, mas a maior parte das vezes foi amado com grande devoção. E continua a ser amado com essa devoção. Há várias figuras que se tornaram indissociáveis do Festival da Canção. Uma delas é, sem sombra de dúvida, José Carlos. Não é o Malato, não. É o poeta José Carlos Ari dos Santos. Uma salva de palmas para Ari dos Santos. Diz-me lá, Silvia, o que é que a Ari trouxe ao Festival da Canção? Depois dele, podemos mesmo dizer que o festival nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Trouxe boa poesia, grandes canções. Olha, canções como Desfolhada Portuguesa, como A Canção de Madrugar, A Menina do Alto da Serra. E não acaba aí. Cavalo à Solta, Tourada, Estrela da Tarde, para citar algumas. Muitas, muitas outras, muitas, muitas que fazem parte da nossa história e do nosso coração. Desde 1969 até meados dos anos 70, Ari percorreu, ou melhor, concorreu, ele percorreu e concorreu com 14 canções e obteve 4 vitórias. E já pode votar, estão abertas oficialmente as votações. Estão abertas as votações para as 5 finalistas, mas atenção, quer dizer, se quiser votar, pode votar. No entanto, o melhor era mesmo esperar para ouvir primeiras canções. Fique connosco na celebração dos 50 anos do Festival da Canção, uma imagem de marca da história da RTP e do país. Vamos já ver e ouvir as 3 primeiras canções desta semifinal. Olá, sou a Catarina Pereira, tenho 23 anos e venho do Porto. Gosto de artes, gosto de música, teatro e dança e gosto especificamente de teatro musical, porque vai buscar o melhor de cada uma delas. E também por isso decidi estudar teatro musical em Londres. Gosto de Portugal e gosto à distância ainda mais. Gosto de cozida à portuguesa, especialmente feito pela minha avó, e dos almoços em família. O meu objeto favorito neste momento é esta fotografia, que registra um momento especial para mim quando conheci a Beyoncé, um dos meus artistas preferidos. Não gosto de coisas fáceis, gosto de desafios. Meia culpa. Nesse olhar que me toca, qual gesto fatal? Corpo em sentido, lábios de todo o mar, tudo é desejo em ti. Ana, nasci em Lisboa e vivo em Cascais. O meu objeto favorito é o meu telemóvel. É aqui que guardo as minhas músicas e as fotografias de quem gosto. É com ele que estou sempre em contacto com os meus amigos e que acedo às redes sociais. Estou? Sou divertida, adoro conviver com família e amigos. Amo receber bilhetinhos com mensagens e declarações como este que anda sempre comigo aqui escrito pelo meu sobrinho. Gosto muito de cinema, de vários géneros. Gosto especialmente dos clássicos como E Tudo o Vento Levou, que talvez seja o meu filme favorito, juntamente com o Braveheart, do Mel Gibson. Não gosto de fazer exercício. Para estar bem, tento estar em forma, mas a verdade é que só gosto dos treinos quando acabam. O objeto que eu mais odeio é o halter. Sou sonhadora e, como o sonho comanda a vida, espero que os portugueses venham comigo nas asas deste sonho. Vamos tubinho, aqui perdido e um beijo. paixões que não têm fim. Bati asas, sem ter asas, mas certezas de voar. Neste sopro de vento relógio, a certeza dos amores por conquistar. Bebo a vida, bebo o vinho, bebo a tua companhia. A compasso de um beijo desse eterno desejo de dançar até ser dia. Neste vinho que bebi-lhe um beijo e do tempo corpo que dançava sobre mim foi mereço e porto das paixões que não têm fim. Radiosas, sem ter asas, mas certezas de voar. Nesse sopro de vento relógio, já tempo dos amores por conquistar. Bebo a vida, bebo o vinho, bebo a tua companhia. Ao compasso de um beijo desse eterno desejo de dançar até ser dia. Tempo dos amores por conquistar. Bebo vida, bebo vinho, bebo a tua companhia. Ao compasso do beijo desse eterno desejo de dançar até ser dia. Criadas, criadas, mas de voar. Neste sopro do vento relógio, esse tempo dos amores por conquistar. Bebo vida, bebo vinho, bebo a tua companhia. Sou o Rui Andrade, tenho 29 anos, nasci em Amarante, mas vivo e trabalho atualmente em Lisboa. O que eu mais odeio é a falsidade e a mentira. O que eu mais adoro é dormir, daí o meu objeto favorito ser a almofada. Adoro a minha família, adoro os meus amigos, adoro o palco e é exatamente para a minha família e para os meus amigos que eu dedico a minha canção ao teu encontro. Escrever palavras para entender como vai ser o meu amanhã. Talvez tu saibas dizer. Traz o papel e as cores. Vem pintor, vem desenhar. Faz um quadro para mim que revela o que hei de esperar. Porque eu tenho um sonho e nunca vou desistir. Vou ao teu encontro. Escreve a minha história. Escreve com dor e paixão. Cada frase será um caminho por onde os meus pés seguirão. Quem me dera amanhã ser ator, personagem no palco a sofrer, a dar tudo em nome do amor e assim Guerra, tenho 29 anos e sou natural de Elvas. A Raquel é uma alentejana de gema, simpática, lutadora, divertida e, ao que dizem, carismática. Há muitos anos que descobri duas grandes paixões, a música, sem dúvida, e a representação. Perdi um dos homens mais importantes para mim, o meu querido avô, o meu segundo pai, e desde então eu trago sempre o fio com a aliança dele. A minha canção, Sonhos Roubados, é uma mensagem forte e direta, que resumidamente reflete que os nossos sonhos apenas nos serão roubados se deixarmos de acreditar neles e nos remetermos ao silêncio. É uma canção que reflete liberdade. Dedico-a sem dúvida à minha equipa, ao Nuno Feist, Nuno Marques da Silva, a todos os que me apoiam e acreditam em mim, aos meus amigos, à minha família, ao meu querido Alentejo e a todo Portugal. Destino, sou a cruz da tua chaga. Muito mar e sem abrigo, esta foi a tua paga. No meu seio, esperança amada, embaixo do sol, deixada as searas de amor em que me fizeste crer. Fiz da flor uma bala para ser uma nova manhã. Esperança, a tua promessa ainda é criança. Viva de ruar da semente de amor. Quando das armas eu fiz uma flor. Deite o meu sangue sem ódio nem dor. Fiz dos teus braços meu primeiro amor. Sonho que alguém me roubou, que a madrugada em que o povo cantou. É por te amar que eu te digo que não, que a liberdade foi uma canção. A canção não foi perdida. Chegará de novo o dia. Fala, boca, grito, dizia dias que não são dias, são horas, momentos em que tardas horas. Este sonho que vivo e apenas trago comigo, e ter em cada esquina um amigo. A raiva do poeta que chora hoje diz que não, porque te adora. Viva de roubada semente de amor. Meu primeiro amor, quero o meu sonho que alguém me O meu nome é Susana Guerra, mais conhecida desde pequena como Suzy. Sou da freguesia de Poarques, concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra. A minha idade? Não se pergunta a idade às senhoras. Adoro máquinas fotográficas, uma vez que gosto de gravar fotograficamente todas as cidades por onde passei e faço. Gosto de observar o mar, transmite tranquilidade e muita paz. Gosto muito do sorriso de uma criança, porque é sinónimo de genuinidade e veracidade. E não vivo sem o Skype, porque assim consigo ver a minha família e amigos em tempo real e matar as saudades quando estou no Dubai. Não gosto, ou melhor, tenho fobia de abelhas. Que a Joana corra até ao palco e se junte a nós para encerrarmos esta primeira emissão. E agora com todos os finalistas revelados, não é, é verdade? Bom, eu preferia que estivéssemos aqui todos. Sim. E é o que vai acontecer daqui a pouco. Porque, não, mas atenção, eu acho que é da mais elementar justiça chamarmos todos eles, não só os finalistas, como também os não finalistas, porque todos ajudaram a fazer desta semifinal uma grande noite de televisão. Verdade. E uma grande noite de música. E enquanto os outros intérpretes não chegam, eu aproveito também para relembrar que o Festival RTP da Canção 2014 ainda não acabou. Hoje vivemos com entusiasmo a semifinal, em que foram apuradas 5 canções de um lote de 10, criadas propositadamente por compositores escolhidos pela RTP. E já temos aqui a Joana Teles, aproxima-se agora a Suzy, a intérprete da canção... Aí vem! Da última canção finalista. Suzy, junto a mim, por favor. E já que tiveste de correr até ao palco, como é que estás a sentir? Estou muito emocionada. Foi sofrer até ao final, mas vale sempre a pena. E agora encontramos-nos dia 15, na final. De hoje a 8 dias, é anotar na sua agenda, dia 15 de março, vamos estar consigo a partir do Convento do Beato e vamos levar até si a grande final do Festival da Canção 2014. Bom, e nesse dia vamos saber que canção é que você quer que nos represente na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção. Muito obrigado a todos. Parabéns a todos os que concorreram esta noite e, sobretudo, claro, aos finalistas. Ao longo dos anos tivemos connosco grandes intérpretes, mas muitos só ganharam depois de concorrerem várias vezes. Precisamente, Silvia, no concorrer é que está o ganho. Pelo nosso lado, esta noite ganhámos a sua companhia, a sua preferência e 5 belas canções. Voltamos de hoje a 8 dias. Vamos todos festejar a grande final do Festival RTP da Canção no ano em que comemora meio século de vida. Para mim foi um prazer. Para nós também, Malato. Beijinhos e até das 8 dias. Parabéns a todos. Obrigada por ter estado connosco. Ótica do Conselho, em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Mais conforto com pouco dinheiro. Com participação em consultas de oftalmologia. Mais idade igual a mais desconto. Campanha 2x1 na Ótica do Conselho. Na compra de um par, oferta de outro. Ótica do Conselho. Descontos até 50%. Na compra de óculos de sol. Mais idade igual a mais desconto. Comercializamos aparelhos auditivos com qualidade suíça e tudo aos melhores preços. Ótica do Conselho. Estamos em Ceia, junto à Caixa Agrícola, em Gouveia, junto à Capela de Santa Cruz e em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. Com a Ótica do Conselho, a saúde ocular está em primeiro lugar. Esperamos pela sua visita. Com um toque de requinte em Oliveira do Hospital. Visite a Ourivesaria Ferjoia, representante exclusivo na região das marcas Polis, Guess, Uan, Timberland e joias Eugênio Campos, Topázio e Pecan. Ourivesaria Ferjoia em Oliveira do Hospital. Apresenta-lhe a sua coleção exclusiva, Cavaleiro, Estrada e Família. Três símbolos diferentes e marcantes de uma criação própria. Com uma vasta gama de artigos para casamentos, batizados e comunhões. Ferjoia, agora com grandes novidades nas novas coleções de joias e relógios Juan e Tommy Hilfiger. Ferjoia, em Oliveira do Hospital. Banda da Manhã Consigo. Fizemos a retrospectiva do Festival da Canção da RTP e vamos lá ver quem vai ser o escolhido para representar Portugal na Eurovisão. É bom estar consigo, sabia? E vamos continuar com a nossa seleção musical, especialmente escolhida a dedo, para si. Recordamos as Doce, bem bom. Foi na Eurovisão em 1982. Já lá vão uns anitos, verdade ou mentira? José Cid também esteve na Eurovisão. Não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo. Este amor é um pássaro livre voando no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa nas galáxias da minha ilusão. Thank you.